Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, ontem eu expliquei algo do projeto geral do Mário Carreira dos Santos e assinalei que a primeira etapa da obra dele é toda centrada no problema lógico. Lógico e epistemológico, ao mesmo tempo, quer dizer, interessado na lógica como arte da demonstração e na teoria do conhecimento. Na etapa final, ele pegará todo este material lógico e dará a ele um alcance ontológico, mais ou menos no mesmo sentido em que Platão salta da mera esfera das ideias para a esfera dos princípios no seu ensinamento oral. Então, deixaremos, evidentemente, esta parte mais elevada e mais pretensiosa, mais ambiciosa da filosofia do Mário para a nossa última aula. E vamos explicar algo dos métodos lógicos dele. Evidentemente, nós não vamos poder entrar no detalhe, ele dá meticulosas explicações sobre todos os métodos lógicos e dialéticos existentes, espalhados ao longo da sua obra. Essas explicações não estão concentradas no livro Métodos Lógicos e Dialéticos, embora seja um livro de 3 volumes. Tem muita coisa que tá em outros volumes. Isso aí é um curso inteiro de lógica e dialética. Então, evidentemente, não vamos poder entrar nisso. Mas o próprio Mário resume a contribuição dele em duas técnicas, ou dois métodos, que ele chama a pentadialética e a decadialética. Como o próprio nome diz, é um exame de um fenômeno, de um conceito em 5 níveis e depois em 10 níveis. O objetivo disso, segundo ele, era escapar do abstratismo e chegar a realizar a ambição que ele resumia no título Filosofia Concreta. Eu não creio que ele tenha realizado isto. Eu não creio que a ideia da concreção esteja realmente realizada. No final, o que ele faz é subir muito na escala da abstração, até o nível, vamos dizer, da universalidade necessária, como acontece nos livros Sabedoria dos Princípios, Sabedoria da Unidade, Sabedoria das Leis Eternas, etc. Por que que ele não alcança a concreção? Embora ele tenha todos os métodos à sua disposição, ele somente os usa para análise de conceitos. Então, fala, bom, examinando um conceito, por mais que você se esforce, você não vai chegar a nenhuma realidade concreta, porque conceitos são sempre genéricos e as realidades concretas só existem sob a forma de individualidades, né, de unidades individuais. Então, eu acho até curioso que ele, tendo nas mãos o instrumental, então, para chegar ao conhecimento da realidade concreta, ele tanto se esforce por subir na escala abstrata em vez de examinar algum fenômeno concreto. Então, eu vou ilustrar hoje a pentadialética examinando não um tema que o próprio Mário tem examinado, mas um que eu mesmo estou sugerindo para mostrar, vamos dizer, a força desse método quando aplicado a alguma realidade concreta. Então, a ideia de você descer dos conceitos para realidades concretas, bom, isso é absolutamente impossível, você nunca vai chegar nisto. Quer dizer, se você quer se mover na esfera da realidade concreta, é nela que você tem de pegar. Tá certo? Então, esses dias eu estive contrastando o estudo que o Mário faz sobre o fenômeno do socialismo, no livro Análise de Temas Sociais, e as análises que eu mesmo tenho feito. Então, ele pega o conceito de socialismo e o esmiúça sob 1000 aspectos. Mas digo, bom, isso aí jamais lhe dirá nada sobre o que foi historicamente o socialismo. Se você pega uma forma doutrinal qualquer e você acredita agir em nome dela, então na ação que você vai empreender vão se introduzir muitos elementos que não vêm da sua opção doutrinal, mas que vêm ou de hábitos consagrados que você tem, ou da sua própria inclinação psíquica, da sua caracterologia e assim por diante. O próprio Mário, ele reconhece isso cruzando, de certo modo, o conceito de socialismo com as explicações tipológicas que ele dá em alguns livros, tipológicas e caracterológicas, usando os nomes dos planetas como designação de tipos humanos, marciano, saturnino, jupiterino, etc., etc., e mostrando como cada uma dessas pessoas entenderia o socialismo de uma maneira diferente. Então, isso parece estar, como diria, para usar o termo dele, concrecionando a coisa, mas não está, porque todos esses tipos são igualmente genéricos e hipotéticos. Ele não está lidando com uma realidade, mas com possíveis atitudes humanas perante o socialismo. E essa diversificação não pode até esclarecer o conceito de socialismo, mostrando como várias pessoas vão entendê-lo de maneira diferente, mas nada esclarecerá sobre o fenômeno histórico do socialismo. E esse é que é o ponto. Eu acho que o grande dificuldade que nós temos com a filosofia do Mário é o seu desinteresse pela realidade histórico-social circundante. Ele está consciente disso, mas eu não acho que isso tenha sido uma escolha dele. Nós nunca podemos esquecer que toda a enciclopédia das ciências filosóficas foi escrita em 14 anos, né? E, evidentemente, todo aquele borbulhar de conceitos e teorias que ele tinha na mente mal teve tempo de ser colocado no papel. Se o Mário tivesse vivido mais tempo, talvez tivesse prestado mais atenção no ambiente cultural em torno. Por outro lado, nós não podemos esquecer, o Mário era um homem muito altivo, ele tinha um tremendo desprezo pelo meio cultural. Desprezo inteiramente justificado, tá certo? E que ele não disfarçava de maneira alguma. Tinha pessoas até que às vezes iam cumprimentá-lo, ele negava a mão. Né? Então, essa hostilidade, evidentemente, foi recíproca, quer dizer, o meio lhe devolveu multiplicado a hostilidade. Né? Mas o problema não era esse, é que. Se você pretende ser um educador, você tem que pegar as pessoas onde elas estão e com o nível que elas estão, e daí gradativamente ir elevando, tá certo? E isso não é possível se você não valoriza as sementes de progresso, de evolução e de melhoramento que possa haver dentro de pessoas que, na verdade, estão toscas. Você vai ter que pegar o sujeito ali tosco e levantá-lo gradativamente. A mesma coisa você teria que fazer com o meio social inteiro. Eu vi hoje mesmo eu coloquei umas notas falando sobre o número de livros ruins que eu leio. Por quê? Eu digo, bom, é impossível que num país de 200 milhões de habitantes você não tenha espalhados por aí desconhecidos, tá certo? Bons escritores, bons poetas, até bons filósofos, totalmente desconhecidos, né? Eu me lembro, por exemplo, quando nós estávamos na Romênia, nós conhecemos lá um cidadão chamado Ático Vilas Boas. Era um camarada que morava numa cidadezinha do interior da Bahia, tinha a maior biblioteca romena do Brasil, era o erudito de língua, literatura e história romena. Foi homenageado na Romênia por causa disso. No Brasil ninguém o conhece, na Romênia ele virou um herói nacional. Então o Brasil está cheio dessas coisas. Eu falei, bom, eu estou sempre procurando isto. Por quê? Porque eu me considero um educador e eu levo isto a sério. O Mário não levou essa pretensão de educador a sério. Ele queria educar o Brasil, mas, sobretudo, ele queria divulgar a sua própria doutrina. Tá certo? Eu digo, as duas coisas entram um pouco em contradição. Você não pode educar as pessoas transmitindo-lhes uma doutrina pronta. Você tem que levá-las até algo como faz o próprio Sócrates. Na verdade, se você analisar todos os diálogos de Platão onde aparece Sócrates, Sócrates não tem doutrina nenhuma. Ele só tem, vamos dizer, uma atitude humana, tá certo? Que abre possibilidades e nunca diz aonde quer chegar. No próprio Platão, eu digo, bom, nós só temos uma ideia do que é a doutrina platônica, hoje em dia, por causa do Giovanni Reale, né, que expôs o tal ensinamento oral. Mas os diálogos de Platão geralmente terminam com o enunciado de um mito e não de uma doutrina. Ora, o mito pode ter várias interpretações diversas. Tá certo? E é muito diferente da exposição de uma doutrina. Se você perguntar assim, o que quer dizer o mito da caverna, tá certo? Ou o mito de Er, que morre e vai escolher a sua nova vida no além, tá certo? Você deve interpretar no sentido reencarnacionista, O mito da caverna deve ser interpretado no sentido da Matrix, que estamos todos vivendo dentro de um vasto engano. Pode ser várias coisas, tá certo? Então, o mito, como todo material simbólico, ele não se destina a transmitir uma doutrina, mas a despertar possibilidades intelectuais. Justamente como esse é o procedimento normal e habitual de Platão, é que o grande estudioso Julius Tenzel, no livro Platão como Educador, ele diz que Platão foi eminentemente um educador. Tá certo? Quer dizer, o educador não precisa dizer onde ele quer chegar, porque ele não sabe onde os alunos vão chegar, apenas ele quer que eles cheguem. E isso é uma coisa que falta no Mário por completo. Sobretudo o desprezo que ele tinha pelo meio cultural em torno o impede de exercer sobre este mesmo meio o papel de educador que ele queria. Quer dizer, você precisaria valorizar, né, se você, os elementos que estão espalhados por aí, os elementos, digamos, produtivos ou criativos que estejam espalhados, que estejam em germe ou que estejam mal desenvolvidos, você tem que valorizá-los, né, porque é daí que vai sair, né, a geração dos seus alunos, dos seus discípulos, vai sair daí. Você não vai encontrar gente que está pronta. Você está pronto, então, para a gente vir estudar. Então, nós vemos que a atuação do Mário foi, de certo modo, estática. Ele tem uma doutrina e ele escreve, publica. Escreve, não, a maior parte foi ditado, né? E ele a publica e, em seguida, morre, sem saber o que ia acontecer com aquilo no dia seguinte. E entre os alunos dele eu não vi um que tivesse sequer compreendido o que o Mário estava fazendo. Quer dizer, é uma coisa, aqui nos Estados Unidos tem essa expressão, quer dizer, o sujeito pairou acima das cabeças do auditório. Eu digo, ao Mário isso se aplica assim 100%. Eu tenho certeza que o primeiro neguinho que entendeu o Mário fui eu, porque eu procurei quem tivesse entendido antes, pessoas que estudaram com ele, que conheceram, que conviveram, e eles estavam todos no mundo da lua, eles não sabiam o que eles tinham na mão. Tá certo? Eu falei, bom, mas isto é um desastre histórico incomparável, porque quando os livros do Mário chegaram à minha mão, já foi o quê? Década de 80? Década de 80 já, né? Quer dizer, fazia quase 20 anos que o homem tinha morrido, né? E digo, nesse ínter, o que aconteceu? Não, absolutamente nada, fico totalmente enterrado. E isso é literalmente um atraso de vida. Quer dizer, a história cultural brasileira ficou atrasada em 20 e tantos anos. 20 e tantos não, porque não é que eu comecei a falar do Mário Ferreira e no dia seguinte todo mundo foi ler Mário Ferreira. Ainda levou mais outros 20 anos para o negócio começar a funcionar, as pessoas terem despertar o seu interesse, sem contar, vamos dizer, os esforços de tirar proveito predatório da coisa. Tá certo? Então, tem muito desvio, tem muito desperdício no meio desse processo, mas, no total, eu acho que eu consegui despertar um legítimo interesse pelo Mário Ferreira, pelo menos entre os meus alunos. Né? Foi em 83. 83, aqui, exatamente. Então, por quê? 15 anos depois da morte do cara. Né? E, ainda assim, vamos dizer, que ano foi publicada a Sabedoria das Leis Eternas? Fim de 2001. Então, a Sabedoria das Leis Eternas foi, vamos dizer, o primeiro produto público dos meus estudos sobre o Mário Ferreira. Então, você vê como essas coisas foram demoradas, o desperdício de tempo que houve em tudo isso, né? Então, uma coisa bastante lamentável. Então, o que se criou entre o Mário e o ambiente cultural brasileiro? Quando eu falo em ambiente cultural, estou falando tanto do ambiente geral, da sociedade, quanto nas cabeças das pessoas, dos seus próprios discípulos, foi realmente um abismo. Ficou uma coisa absolutamente incomunicável. Né? Agravado pelo fato de ele ter uma linguagem que não facilitava em nada o acesso às pessoas. Né? A gente ouvindo as gravações e ouvindo as perguntas que as pessoas faziam, elas tinham realmente a impressão de que estavam entendendo. Só que no dia seguinte esqueciam tudo, não ficou nada, nada, nada, nada. Então, você vê os resultados do ensino, né, pela produção intelectual dos alunos. Não é isso? E se você pegar a produção dos caras que foram alunos do Mário, não tem absolutamente nada a ver com eles, partiram de outros pontos completamente alheios ao ensinamento do Mário, né? Então, quando as pessoas falam do isolamento do Mário, evidentemente muitos estudiosos do Mário assinalam esse negócio, digo, bom, esse isolamento ele foi mútuo, tá certo? E creio eu que determinado em grande parte, não só pelo caráter do Mário, que era um homem colérico, estourado e não, vamos dizer, socialmente hostil, não é só isto o problema. O problema é que vocês imaginam, quando vocês começam a ler a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, você vê a imensidão de ideias, de sugestões, de doutrinas, de problemas, etc, etc. Tudo isso fervilhando na cabeça do neguinho ao mesmo tempo, né? Como é que ele poderia fazer tudo isso e ainda integrar neste conjunto o aporte da cultura nacional? E criar uma relação orgânica entre uma coisa e outra? Não dá, é impossível. Quem vai ter que fazer isso? Por ele somos nós mesmos, né? Então, eu acho que um dos caminhos para fazer isso é pegar esse material dele e usá-lo de uma maneira diferente do que ele usou. Certo? Então, agora vamos começar a penetrar nas realidades sociais e nas realidades morais que ele ignorou. Quando eu falo realidades morais, é o problema, vamos dizer, da sua própria alma. Quer dizer, onde estou eu dentro de tudo isto? Tá certo? A gente lendo Marte fica com a impressão de que ele mesmo se considerava uma espécie de abstração. Ele não tem função orgânica na sociedade. Não é isso? E se nós contrastamos isso, por exemplo, com a obra do Louis Lavelle, que tem uma amplitude metafísica tão grande quanto a do Mário, tá certo? Ou quase tão grande, se quiser, mas que não perde de vista a realidade da sua alma vivente por um único minuto. E, aliás, as duas coisas para ele são a mesma, no fundo. Não é isso? Então, existe um livro do Mário que, se ele tivesse personalizado esse livro, seria muito útil para nós neste momento, que era O Homem Perante o Infinito. Né? Então, mas diz, que homem? Esse é um homem abstrato, não é o homem Mário Ferreira dos Santos. Né? Então, tudo no Mário é abstrato. Então, vamos fazer o contrário. Vamos levar a sério a ideia de uma filosofia concreta. Isso aí, para mim, ficou muito claro desde o início. Então, eu disse, o que eu quero fazer é exatamente o contrário do que o Mário fez. Então, guardando as devidas proporções, é uma relação tipo Platão e Aristóteles. A obra de Aristóteles é quase toda ela observações da realidade, ou da natureza biológica, ou da história, da política, do direito, etc, etc. E 10% de teoria. No Mário, assim, é 100% de teoria, só. Então, o que eu vou fazer hoje é pegar essa técnica da pentadialética e aplicá-la não ao conceito do socialismo, como ele faz, mas ao próprio socialismo, como uma realidade histórica. Então, a pentadialética sugere que se pegue um fenômeno, um conceito, e se estude esse conceito em cinco níveis. Primeiro, como unidade. Segundo, como parte. Terceiro, como série. Quarto, como sistema. E quinto, na sua universalidade. O que aconteceria se nós pegássemos o conceito de socialismo e o estudássemos nessa base? Então, em primeiro lugar, se nós falamos de socialismo, se nós conseguimos designar esse fenômeno de amplitude mundial com uma palavra, é porque estamos subentendendo alguma unidade no fenômeno. Né? Se fosse apenas um fenômeno plural, se em vez de, mesmo que dissesse, em vez de socialismo, existem socialismos, Tá certo? Isso não resolveria nada o problema, porque todas essas espécies remeteriam ao mesmo gênero. Tá certo? Então, alguma unidade teríamos que encontrar atrás deste fenômeno. Tá certo? Ora, qual é a unidade do movimento socialista? Não do conceito de socialismo. Esse é um movimento que envolveu então, milhões de pessoas, milhões de ações, tá certo? Muitas estratégias diferentes em muitos lugares diferentes, etc, etc. Então, só há um único meio de você encontrar uma unidade que defina o campo para o estudo desse fenômeno. E esta unidade é o seguinte: o socialismo é uma autorreferência, é uma imagem que as pessoas têm de si mesmas. Elas acreditam que são socialistas. Então, admitiremos como socialista qualquer sujeito que diga que o é. Então, este é o primeiro traço que nós identificamos na unidade do socialismo. Existem muitas pessoas e muitos grupos que se espelham neste conceito, ainda que definindo-o de maneiras diferentes. Não é isso? Jamais cairemos na esparrela do Marco Antônio Vil. Quer dizer que o socialismo é a estatização dos meios de produção. Eu digo, bom, às vezes o socialismo foi isso na sua pretensão. Se você perguntasse aonde se realizou a estatização completa dos meios de produção, em parte alguma, porque isso é impossível. Né? Então, pode ser uma estatização parcial, pode ser um regime chinês misto, tá certo? E pode, na verdade, haver até o contrário. Pode haver uma liberalização da economia, como houve no governo de Lenin, com a chamada nova política econômica. Ou seja, tudo isto está dentro do socialismo. Esse é o primeiro traço. Esta unidade, ela também se caracteriza por ela ser voltada para um futuro. Isso também é nítido. Quer dizer, todo sujeito e todo grupo que se autodenomina socialista, ele tem em vista um determinado futuro para a humanidade. Ele pode escrever livros inteiros para descrever como seria a utopia socialista, ou ele pode fazer como Karl Marx e dizer, olha, não adianta descrever o futuro, porque o que interessa é a praxis, o movimento se autodefinirá no curso da sua própria realização. Se definirá dialeticamente, né? Tendo em vista, quer dizer, a relação entre o futuro próximo e o estado atual de coisas. Então, a praxis então, acaba se incorporando na definição da unidade do socialismo pelo fato de que, em geral, o socialismo não precisa definir o futuro a que ele pretende chegar. Este é outro traço. Então, o socialismo é uma autoimagem de pessoas que acreditam estar lutando por um determinado futuro. Terceiro, esse futuro é mundial. Não é assim para a Alemanha, para o Brasil, para o Uruguai, para a Serra Leoa. É para toda a espécie humana. Então, a unificação da espécie humana, sob qualquer modalidade que seja, entra dentro da definição ideal à qual essas pessoas se reportam. Não é isso? Então, isto quer dizer que você pode abranger na definição do socialista desde o doutrinário que expõe a coisa toda até o Zé Mané, o militante mais burrinho, que não tem a menor ideia do conjunto, mas acredita que, de algum modo, ele está contribuindo para este futuro que unificará a humanidade, né? Eliminando determinados conflitos, a exploração, a maldade, eliminando tudo que é ruim e conservando só o que é bom. Um quarto traço é que o indivíduo que entra nisso, ele acredita já estar participando de um esforço humano total. O esforço dele é, no fundo, o esforço de toda a espécie humana. Esforço que permanece inconsciente na maior parte das pessoas, esforço que encontra também antagonismos, pessoas que não querem a unidade da espécie humana ou não querem o bem da espécie humana, tá certo? Mas, através do socialismo, o indivíduo se integra no curso de uma história destinada a um futuro brilhante. Então, temos aqui a unidade do socialismo. Você não conseguirá, vamos dizer, definir mais o conteúdo do socialismo do que eu acabo de fazer aqui. Porque tudo mais o que você tentar anexar dentro do socialismo são aspectos que às vezes estão presentes, às vezes estão ausentes. A própria estatização dos meios de produção, ela pode ser usada num determinado momento, nunca de maneira total. Você vê, o próprio Stalin suspendeu a nova política econômica do Lenin e determinou a estatização dos meios de produção, mas nunca a completou. Hoje nós sabemos que pelo menos metade da economia soviética era economia privada, clandestina, mas aceita pelo governo. Isso mesmo no auge do stalinismo. Também há outros elementos, como por exemplo o materialismo histórico. Ele faz parte do marxismo, evidentemente, do marxismo na sua formulação originária, mas ele não faz parte da definição do socialismo. Por quê? Porque existem inúmeros socialistas que não o aceitam. Tem socialista cristão, socialista espírita, socialista islâmico, tem tudo misturado aí. Então, e bom, não podemos dizer que o socialismo é um movimento materialista ou idealista ou qualquer outra coisa, ou espiritualista. Nada disso faz parte da unidade do movimento, né? Faz parte, ao contrário, das suas variedades, que veremos depois. Então, uma vez que nós temos esta noção da unidade do socialismo, vamos dizer, como uma aspiração na qual as pessoas se refletem, através da qual eles acreditam estar participando da história humana no seu sentido mais alto e mais abrangente, voltado, vamos dizer, a um futuro, vamos chamá-lo assim, humanístico, né? A partir deste conceito da unidade, então nós podemos passar à segunda etapa e dizer: o socialismo é parte do quê? Quer dizer, em que conjunto ele se insere? Então aí teríamos que contrastar o socialismo com outros movimentos do mesmo tipo. Acontece que não há outros movimentos do mesmo tipo, exceto o anarquismo, mas o anarquismo é uma coisa pequena e em grande parte ele foi absorvido na história do socialismo. Então, praticamente dizendo que se você procurar algum outro movimento, entre aspas, né, no sentido mais amplo e elástico da palavra movimento, que se defina da mesma maneira, isso é, como a integração ideal, ou a integração ilusória, se quiserem, do indivíduo num esforço histórico humano milenar voltado à futura unificação da espécie humana, tá certo? De uma espécie humana irmanada, né? E sem a exploração mútua, sem determinados conflitos, nós só encontramos um elemento desse tipo, que é a maçonaria. Mas a maçonaria também visa a algo futuro, também visa a unificação da espécie humana, tá certo? Também visa um futuro que lhe parece melhor, mas tem muito menos definição doutrinal do que o socialismo, mesmo porque a maçonaria é, por definição, plural. Você pode ser socialista, capitalista, conservador, o raio, tudo que você quiser, tá certo? E lá dentro você pode discutir com os seus irmãozinhos o que você quiser. Então, o único ponto de comparação que nós teríamos é a maçonaria, porque se você pegar outros movimentos, organizações coletivas, elas visam a coisas diferentes. Por exemplo, é óbvio e é certo que o Islã visa a uma unificação da humanidade, né? Mas ele não tem nenhuma referência econômica nesse negócio. Ou seja, ele não está falando que vai eliminar a miséria, ele não está falando que vai eliminar os conflitos, ele só está dizendo que ele vai salvar uma parte da humanidade para que vão para o paraíso e desfrutem das suas 72 virgens, das 7 vivam felizes para sempre no outro mundo, não aqui. O cristianismo, onde, sob este aspecto, é similar ao Islã, porque ele também não visa a nenhuma finalidade terrestre, tá certo? Se bem que há, vamos dizer, modificações e intervenções cristãs na história humana que criam uma modificação da sociedade Mas essa modificação não é tida como, vamos dizer, um símbolo, uma antecipação de um futuro maravilhoso, mas apenas como um recurso imediato destinado a aliviar as causas do pecado. Então, por exemplo, se houver menos corrupção nas altas esferas políticas, então haverá menos corrupção na sociedade, menos gente vai para o inferno. É esse o objetivo. Podemos comparar o socialismo também, vamos dizer, com os movimentos gnósticos, tá certo? Que vem desde o início dos tempos. A experiência básica do gnosticismo é a de viver, eu não considero o gnosticismo uma doutrina, porque doutrinariamente a coisa não tem unidade nenhuma, é um saco, um verdadeiro saco de gatos. Quer dizer, o gnosticismo é uma experiência, um sentimento que certas pessoas têm e ao qual algumas delas dão uma expressão doutrinal, na verdade, fictícia. Mas a experiência fundamental é de viver num universo hostil. Ou seja, esse lugar onde nós estamos não serve para nós. Então, ou nós temos que destruí-lo, ou temos que modificá-lo e criar um outro, tá certo? E temos, de algum modo, de nos salvar a nós mesmos. É claro que esta ideia teve uma profunda influência no socialismo, mas não podemos confundir uma coisa com outra. Tá certo? O gnosticismo definitivamente não é um movimento político, embora a formação de movimentos políticos modernos, entre os quais o socialismo, tenha uma raiz gnóstica mais do que evidente, abundantemente demonstrada nos livros do Eric Voegelin, do James Billington, do Norman Cohn e vários outros autores que vêm estudando o gnosticismo. Então, o socialismo é uma parte, então ele entra como parte desses grandes movimentos históricos que têm objetivos completamente diferentes. Se você perguntar, vamos dizer, e o liberalismo? E muito bem, o liberalismo também promete um mundo melhor, mas ele não tem nenhum projeto de unificação da espécie humana. E, em geral, ele não se apresenta com essa tonalidade messiânica do socialismo. Quer dizer, ninguém sente o seu coração bater mais forte por ter aderido ao liberalismo. Então, este elemento de identificação da alma com uma grande epopeia humana voltada a um futuro, que é o essencial no socialismo, está faltante no liberalismo. O liberalismo tem objetivos mais modestos, né? E todos os autores liberais, sem dúvida, insistem na diferença entre o que é, vamos dizer, uma política prática, a política de resultados, e o que são os grandes ideais que não levam a nada ou só levam à destruição. Então, no meio de tudo isso, nós vemos, bom, o socialismo é um movimento sui generis. Ele faz parte de um conjunto de correntes históricas, políticas, morais, sociais, etc., etc., etc., das quais nenhum visa ao objetivo dele. E o fascismo? Eu digo, muito bem. O fascismo surge de militantes da causa socialista. Estou falando de fascismo italiano, em primeiro lugar, porque a variante alemã depois tem alguma coisa diferente. Os primeiros militantes fascistas na Itália são soldados que voltavam do campo de batalha, onde eles tinham, durante 4 ou 5 anos, visto, né, morticínios, sangueira, monstruosidade sem fim, que destruíam para sempre neles toda a ideia de estabilidade social, de ordem, de paz, em suma, toda a ilusão do mundo burguês liberal do final do século XIX tinha ido para o brejo. E toda essa experiência os inclinava, vamos dizer, a uma visão desencantada e cínica da ordem social. O que eles tinham visto é o seguinte, que só uma coisa funciona, a violência assassina. É só isso que funciona. Então, se queremos uma ordem social, nós vamos ter que impô-la na porrada, de qualquer maneira. E, em segundo lugar, o fascismo contém elementos profundamente anárquicos. Você não pode esquecer, vamos dizer, a tremenda importância de fascistas nos movimentos modernistas na arte, que estavam dissolvendo todo o sentido das formas artísticas, tá certo? E criando uma espécie de arte disforme, né? Nós temos um exemplo de um cara que foi muito influente no Brasil, que foi o poeta italiano Marinetti, né? Então começa por eliminar a métrica, a rima e fazer só verso branco. E, vamos dizer, as várias inspirações que entram no fascismo podem ser desde a apologia do sexo desenfreado, como você vê, por exemplo, em D.H. Lawrence, que é um homem de óbvias simpatias fascistas, pelo menos durante uma certa fase da vida, tá certo? Por uma apologia de antigos regimes tirânicos, como, por exemplo, no Júlio Zévola, a adoração do Império Romano, tá certo? Um forte elemento de anticristianismo que aparece no Évola. O Évola achava que o grande problema da humanidade é a Igreja Católica, tem que destruir de qualquer jeito e restaurar o Império Romano. Uma inspiração nitidamente militarista, porém esta copiada do regime soviético. Nós não podemos esquecer, a primeira proposta de regime militarista no século XX foi de Leon Trotsky. A ideia dele era militarizar toda a sociedade, sobretudo militarizar o trabalho. Esse indivíduo é um mecânico de automóveis, isso se insere no nosso esforço guerreiro, esforço militar. Tudo faz parte do exército, do qual o chefe era o próprio Trotsky, evidentemente. Portanto, isso quer dizer, se tudo está militarizado, tudo está sob o meu comando. E os fascistas viram isso e gostaram da ideia. Isso os ajudava a expressar a sua revolta contra o mundo burguês. A hostilidade dos comunistas contra o mundo burguês é nada perto da hostilidade fascista, né? Então, esta foi a primeira inspiração do fascismo. De certo modo, o elemento irracional presente no fascismo, presente nos discursos monstruosamente exagerados, tá certo? Do Mussolini e depois, mais tarde, do próprio Hitler, induziu alguns observadores a achar que o fascismo não tinha uma doutrina, não tinha uma teoria, que era apenas um conjunto de sentimentos anárquicos. Isto é absolutamente falso. O fascismo foi tão elaborado teoricamente, por exemplo, por Giovanni Gentile. Giovanni Gentile era um grande filósofo, no fim das contas, tá certo? Que teorizou o fascismo e, como ministro da educação do governo Mussolini, tentou formar as jovens gerações dentro de um espírito fascista. Esse espírito fascista era voltado, vamos dizer, à total absorção do indivíduo no Estado. Então, segundo Giovanni Gentile, o que confere humanidade a uma pessoa é o Estado, não é a natureza das coisas, não é Deus nem nada, quer dizer, o Estado faz de você um ser humano. Ideia que hoje ressurge em meios esquerdistas, socialistas, etc., e eles não sabem a origem disso, né? Então, quando Mussolini propõe aquela norma, né, tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado e nada fora do Estado, isto é aceito não por motivos doutrinais, mas como uma espécie de hipérbole, né, um sentimento de participação de todos, vamos dizer, num conjunto ordenado, que não se justificaria pelas ideias burguesas do direito, da liberdade, da law order, etc., etc., mas pelo simples princípio da autoridade e pela adoração de uma pessoa, quer dizer, o Duce ou o Führer. Né? Então, era uma espécie de... Já que a ordem racional do liberalismo fracassou, nós vamos ter uma ordem irracional baseada num sentimento. E esse sentimento é, vamos dizer, a total obediência a um Führer, mesmo que ele nos ordene coisas inteiramente absurdas. Não dá para compreender isto sem você ter em conta a experiência da total desordem, do caos sangrento que os soldados da Primeira Guerra tiveram. Não é isso? Você não pode esquecer, mas é que a Primeira Guerra foi, como se diz, uma guerra de trincheiras, onde ficava um exército aqui, o outro lá, um matando o outro, durante anos a fio, sem avançar meio metro. Então, depois de anos, você eu estou aqui 2 anos dando tiro em alemão e não conquistamos 1 metro de território, né? Então, a experiência do absurdo era muito próxima, né? E sem essa experiência, não podemos compreender nem o modernismo artístico e nem o fascismo. O fascismo faz parte integrante do modernismo, né? Quer dizer, é a ala mais irracional do modernismo. Ao passo que o marxismo é anterior a isto, e ele fornecia ao movimento socialista toda uma argumentação racional baseada numa interpretação total da história, coisa que os fascistas jamais tiveram. Tá certo? E o fascismo não poderia apontar para um futuro de unidade da espécie humana, por quê? Ele se baseando mais na experiência imediata do caos, do sofrimento, etc., etc., ele só poderia apelar a símbolos anímicos que estavam arraigados na situação local. E daí o caráter nacionalista do fascismo. Quer dizer, só as pessoas que já se sentem irmanadas é que fazem parte do fascismo. Quem se sente irmanado? Os que são, os que falam a mesma língua, moram no mesmo local, etc., etc., etc. Então, o fascismo não fala de um futuro da espécie humana. Só fala de um futuro de uma determinada nação. Tá certo? Motivo pelo qual a ideia de uma internacional fascista é tão cheia de problemas que jamais se realizou. Às vezes a pessoa fala de uma internacional fascista, mas é só um modo de dizer, né? Nunca houve um movimento mundial fascista. Existem simpatizantes fascistas aqui, ali, ali, mas cada um está vendo, né? Tá visando a sua própria nação. E como é, por exemplo, quando entra no fascismo as teorias racistas, teorias raciais, que vêm da Alemanha, como você fazer agora para você provar que os italianos e os japoneses fazem parte da raça superior? Não dá para fazer isso. Então, é preciso arrumar para eles um lugar honroso, mas secundário, dentro da escala das raças superiores. Quer dizer, você também é superior, mas eu sou mais superior e assim por diante. Tem que fazer todos esses arranjos. Então, nós estamos aqui nos antípodas da ideia socialista da unificação da espécie humana. Então, é dentro deste conjunto, tá certo, que você vai entender o socialismo como parte. Então, ele se apresenta, vamos dizer, como uma força antagônica a tudo isso, antagônica ao liberalismo, antagônica ao cristianismo, antagônica ao fascismo, antagônica à maçonaria. Você não pode esquecer que, em geral, nos países socialistas, o maçom foi tudo para na cadeia. Nessa, incluindo na Romênia, tivemos uma experiência extraordinária, né, que fomos apresentados a um cidadão chamado senador Dan Lazarescu. Era um homem enorme, solene, bem vestido, né, que era um herói da maçonaria por ter estado preso várias vezes durante o regime Ceausescu. E pouco tempo depois de nós irmos embora da Romênia, um amigo nosso, que foi o Andrei Pleixo, descobriu que o Dan Lazarescu tinha colaborado com o governo Ceausescu dele todo aquele tempo, mandado um monte de maçom para a cadeia. Claro que o sujeito foi expulso da maçonaria, isso já quase os 80 anos, né? Então, isso para dar uma ideia da atmosfera entre maçons e socialistas. Quer dizer, existem alas da maçonaria que colaboram com o socialismo em certos lugares, mas, em geral, quando os socialistas sobem lá em cima, eles começam a matar os maçons uns atrás dos outros, né? Por aí, basta isso para mostrar como é ilusória essa ideia de que a maçonaria governa o mundo, etc., etc., né? A maçonaria frequentemente é usada por movimentos externos, né? E assim, é um bando de idiotas úteis que ajuda a fazer o socialismo e depois vão tudo para o paredão. Às vezes existem certos acordos, né? Por exemplo, em Cuba, o Fidel Castro se comprometeu a não mexer nos maçons, nesse motivo pelo qual ele teve aqui nos Estados Unidos muito apoio, simplesmente para evitar que os maçons de Cuba fossem fuzilados. Mas, em geral, na União Soviética, na Romênia e em muitos outros países, eles se deram muito mal. Então, também não podemos esquecer que o modo de organização da maçonaria é totalmente diferente do modo de organização do socialismo. A maçonaria é constituída de lojas independentes, quase uma loja não sabe o que a outra está fazendo. Então, aquilo é, evidentemente, um terreno fértil para o surgimento de todo tipo de dissensão, de variedade de ideias, etc., etc., coisa que no socialismo não existe. Ora, defrontando-se com várias correntes históricas que não são suas concorrentes, porque não têm o mesmo objetivo. Vamos supor que existisse um outro movimento que visa a unificação da espécie humana com uma outra fórmula econômico-social qualquer. Este seria, então, o inimigo, vamos dizer, o inimigo ideal do socialismo. Ora, esse inimigo não existe. Como ele não existe, eu digo, como que um movimento fará para se definir por antagonismo quando o antagonista não existe? Ele terá que tratar todos os outros movimentos como se fossem os seus antagonistas, quando na verdade não são. Às vezes são antagonistas localmente e às vezes são seus parceiros e às vezes são neutros. Tá certo? Então, esta é uma outra tendência que nós podemos dizer que é universal no socialismo, de tratar todo e qualquer outro movimento, corrente, grupo, partido, igreja, etc., etc., como se fosse um concorrente, como se tivesse um plano de globalista mundial, como ele próprio tem. Então, isto quer dizer que, frequentemente, os inimigos do socialismo são puramente imaginários. Esta semana mesmo eu coloquei um post e eu perguntava assim, como é possível que no Brasil os comunistas tenham escolhido logo um filme tão apolítico quanto, e politicamente inofensivo como Jardim das Aflições, como sua Bête Noire, o seu inimigo por excelência. Ele parece um absurdo, parece um fenômeno puramente brasileiro, mas não é assim. Os comunistas sempre fizeram isso, escolher inimigos inócuos e tratá-los como se esses inimigos fossem o grande perigo para a Revolução. O primeiro decreto de prisões e fuzilamentos em massa que Lenin assinou em 1º de novembro de 1917 foi contra um partido que se chama Partido dos Cadetes, que era um partido democrático, ao qual os bolcheviques deviam o decreto de anistia que tinha permitido que eles voltassem para a Rússia. Quer dizer, o partido fez um favor para eles, não fazia oposição nenhuma à Revolução Bolchevique, e o primeiro perigo que Lenin viu foi o Partido dos Cadetes. Depois, quando Félix Dzerzhinsky cria a Tcheca, que foi antecessor da KGB, ele lança uma campanha de perseguição do inimigo de classe. E quem é o inimigo de classe? Como se identifica o inimigo de classe? Então, ele autoriza os agentes da Tcheca a fuzilar no ato, in loco, qualquer um que eles desconfiem que é inimigo. Qual é o critério? O critério chama-se instinto revolucionário. Expressão dele. O seu instinto revolucionário lhe permitirá identificar imediatamente o inimigo e fuzilá-lo. Então, isso quer dizer, quantos desses caras fuzilados eram inimigos realmente? Quantos eram pessoas que não tinham nada a ver com a história? Jamais saberemos. E isso aí já foi uns 20 milhões de pessoas. Então, escolher um inimigo qualquer, real ou imaginário, e despejar sobre ele toda a hostilidade do movimento, esta, vamos dizer, tem sido uma constante do socialismo no século XX. Eu não sei se isto faria parte da unidade do socialismo, mas se não faz parte da sua definição, é uma das suas propriedades. E, na verdade, este detalhe basta para ilustrar por que o socialismo não pode ser definido doutrinariamente. Porque se ele é definido doutrinariamente, então os seus inimigos são os que têm uma doutrina antagônica. Como, por exemplo, a Igreja Católica tem uma doutrina. A doutrina diz que Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para, mediante o seu sacrifício, salvar as almas em que ele é filho de Deus. Se você nega que Jesus é filho de Deus, então você está contra a Igreja Católica, você é um inimigo, por uma questão doutrinal. O socialismo não precisa disso, ele não precisa do inimigo doutrinal, mesmo porque ele não tem. Ele também não tem concorrentes na sua aspiração de unidade da espécie humana. Hoje tem concorrente, depois entraremos nisso mais tarde. Porém, Então, definimos o socialismo como unidade em seguida como parte, ou seja, mapeamos o universo dentro do qual ele está. De toda a variedade dessas unidades, dessas ações e reações, você obtém uma unidade histórica, ou seja, o socialismo como série, ele tem uma história. Ou seja, essas atitudes não vieram todas ao mesmo tempo, elas foram aparecendo ao longo do tempo, conforme as situações, conforme os antagonismos percebidos ou inventados, conforme as vicissitudes e dificuldades do próprio movimento, ou seja, o movimento, como disse Marx, vai se autodefinindo na praxis. Então, nós identificamos ao longo da história do socialismo várias estratégias dominantes, que muitas vezes são antagônicas umas com as outras. Por exemplo, antes da Primeira Guerra, o socialismo era, com a sua presunção de representar a humanidade como um todo, Karl Marx pessoalmente acreditava que o proletariado é o portador dos mais altos ideais da humanidade, porque as outras classes só visam o seu próprio interesse. O proletariado não tem interesses próprios, mas os interesses deles são os de toda a humanidade. Isso está no Karl Marx, né? Então, automaticamente, quem quer que participe do movimento socialista, mesmo não sendo proletário de origem, está representando os interesses ideais da humanidade. Então, claro que era, então, na base, uma estratégia internacionalista. Muito bem. O ideal socialista com o qual as pessoas se identificam é sempre internacionalista, é sempre mundialista, porque você está falando sempre em nome da humanidade. Mas a sua estratégia reflete diretamente esse internacionalismo ou reflete, às vezes, de maneira inversa? Está entendendo? Ou seja, a imagem que você busca é internacionalista, é globalista, é a unificação da humanidade. Mas nem sempre é possível seguir uma estratégia internacionalista. Às vezes é necessário fazer o contrário, como se tornou necessário já no governo Stalin, quando se viu que a esperada revolução europeia não aconteceu. Ao contrário, os proletários das várias nações aderiram aos supostos interesses burgueses que haviam determinado a guerra, que eles entenderam como uma guerra de interesses entre interesses imperialistas, por exemplo, França e Alemanha, né? Como a Revolução Europeia não aconteceu, então a perspectiva trotskista da Revolução Mundial foi, pelo menos momentaneamente, suspensa, cedendo lugar à ideia stalinista do socialismo num só país. Ou seja, agora temos que construir a pátria do socialismo. Então, automaticamente, toda a retórica nacionalista patriótica da antiga Rússia volta, né, e se mescla de uma maneira muito estranha com a retórica marxista, internacionalista, etc., etc. Ou seja, somos internacionalistas, visamos o interesse da humanidade, mas o interesse da humanidade agora é a Rússia, né? Então, até a expressão mãe Rússia, tá certo? Que deveria ter sido banida, né? Porque a mãe da espécie humana é a Terra, não é a Rússia. Até a expressão mãe Rússia volta, tá certo? E logo em seguida, peraí, deixa eu acabar. Tem alguém tentando ligar um aquecedor aqui. Pronto. Então, aí você vê, vamos dizer, já uma espécie de contradição interna na história do socialismo. Quando você considera temporalmente, você vê, bom, eles passaram, eles tinham um ideal internacionalista com uma estratégia internacionalista. De repente, você tem um ideal internacionalista com uma estratégia nacionalista, né? Logo em seguida, essa estratégia nacionalista se mundializa de novo a partir da Segunda Guerra, quando aumenta a interferência da União Soviética nos países do Terceiro Mundo, onde eles começam a fomentar revoltas nacionalistas contra o imperialismo americano, o imperialismo europeu, etc., etc. Então você tem uma multiplicidade... Oh, apagou ali, não apagou? Não, só a luz. Ah, tá. Então, você tem uma multiplicidade de nacionalismos, às vezes em conflito uns com os outros, integrados num ideal internacionalista, mundialista. Então aí o negócio complicou muito, né? Isso quer dizer que se você nasceu num país do terceiro mundo, você tem a obrigação de aderir a um movimento nacionalista chamado de libertação nacional contra o dominador imperialista. Mas se você coincidiu de nascer num país imperialista, então você tem que ser antinacionalista, né? Mas o negócio aí já complicou. Depois, quando nós estudarmos a década dialética, nós vamos ver que o Mário Ferreira dos Santos, ele, em certo... certo capítulo do seu método, ele fala no estudo do que ele chama de atualizações e virtualizações no curso das atualizações. Quer dizer, há uma distinção entre o atual, quer dizer, o que está sendo feito agora, e o que é virtualizado, que é deixado para depois, ou fica em germe, né? Diz, quando você atualiza algo, quer dizer, quando uma possibilidade qualquer que era virtual, entra no plano da ação, quer dizer, ela se atualiza, né, no sentido não do atual temporal, mas do sentido de ato, quando ela se torna ato, então certos aspectos que eram virtuais se tornaram atuais, então quer dizer que o atual e o virtual já não aparecem como era antes, mudou. Então essa é evidentemente uma técnica maravilhosa, e é uma pena que ele só a aplique em conceitos, quando aplicado à realidade, isso rende tanto, eu mesmo espero estar demonstrando isso aqui, quer dizer, o poder desse método, que não é nem ainda a década dialética, é apenas a penta dialética. Então, a história do socialismo vai refletir todas as mudanças internas que podem acontecer a um movimento cujo poder de definir as almas dos seus militantes não diminui e não se modifica em absolutamente nada. Quer dizer, o indivíduo que está, por exemplo, lutando pela mãe Rússia, para que a mãe Rússia, por exemplo, invada a Polônia, mate um monte de poloneses, explore aquilo até o fim, ele ainda acredita piamente estar lutando pela unificação de uma humanidade irmanada. Você vê que é difícil, porque você está falando uma coisa, está fazendo exatamente o contrário, mas e o poder da dialética? Né? Quer dizer, o que, por exemplo, a invasão da Polônia, ou toda a ocupação soviética do leste europeu, é tida como um capítulo dialético na caminhada para a unificação da espécie humana. Ou seja, você pode ir pela via direta ou pela via indireta. Ou seja, você pode fazer uma coisa ou o contrário desta coisa, sem que a sua identidade fundamental mude. Você imagina, vamos dizer, as consequências psicológicas disso para cada militante. Quer dizer que cada sujeito que se envolveu nisso, ele se torna uma espécie de camaleão, onde ele pode praticamente fazer tudo o que interessa ao partido, ou que mesmo que interessa a ele pessoalmente, sem que a sua ideia, o seu sentimento de ser um representante dos mais altos ideais da humanidade se modifique no mais mínimo que seja. E, evidentemente, aqueles que se opõem a isso são inimigos da espécie humana. Então, é uma experiência que também você vai ver em escala menor dentro do ambiente fascista. O fascismo não pretende unificar a espécie humana, mas apenas lutar pela glória de uma certa nação. Né? Mas você vê aqui Heinrich Himmler, que era o cara que coordenava os campos de concentração, disse que quando ele mandava mais uma leva de milhares de judeus para o campo de concentração, ele chorava e dizia: por que que esses malditos judeus me obrigam a fazer essa maldade com eles? O mesmíssimo sentimento aparece no Che Guevara. Eles estão me obrigando a fuzilá-los. Por que que eles fazem isso? Porque eles são inimigos da espécie humana. Então, o sentimento de ser o representante da espécie humana naquilo que ela tem de melhor e mais elevado é uma constante no socialismo. O sujeito não pode abdicar disso, mesmo que ele meta as mãos no sangue até os cotovelos. Ele não pode abdicar disso. Isso é a sua identidade fundamental. Estão entendendo? Então, o socialismo encarado então como série, ele vai mostrar o quê? A persistência da unidade, de um sentimento de pertinência ao longo de uma série de mutações camaleônicas praticamente ilimitada. Se você perguntar assim, mas então, o que, que os caras estão fazendo pelo socialismo? Qualquer coisa que eles queiram fazer em qualquer momento. Pode ser desde distribuir roupinhas para as crianças pobres até fuzilar um monte de freira, né, estuprar freira, tudo pode fazer. O sentimento fundamental é que não pode mudar. E esse sentimento fundamental, ele se apresenta e se define em parte por oposição ao cristianismo. Mas também não é uma oposição doutrinal 100%. É uma oposição, é uma concorrência e é uma parasitagem ao mesmo tempo. Pode dizer, estou apelando a sentimentos cristãos e esses sentimentos cristãos eles se realizam muito mais efetivamente dentro da luta socialista do que na prática cristã, porque afinal de contas o cristão só estava se esforçando egoisticamente pela salvação da sua própria alma. Se ele faz o bem a multidões de pessoas, é para salvar a sua alma e não pelo bem das pessoas. Então, nenhum cristão vai dizer, não, Deus, eu vou fazer isso aí bem para as pessoas e espero que você, em recompensa, me mande para o inferno. Nenhum cristão faz isso, evidentemente, não é idiota, né? Vai pedir para ir para o inferno. Então, a ligação entre os sentimentos egoístas e altruístas, tá certo? É uma coisa, no socialismo, é de uma complexidade enorme. Nós sabemos que, na verdade, parênteses, uma vez me perguntaram o que eu acho da filosofia da Ayn Rand, que falava da apologia do egoísmo. Se você luta pelos seus interesses, só pensa em você mesmo, você vai gerar riqueza e você acaba fazendo o bem sem você nem pensar nisto. Eu digo, bom, é claro que isso pode acontecer, mas pode fazer o contrário também. Não é isso? E, ademais, os conceitos de egoísmo e altruísmo não são conceitos filosoficamente válidos, porque representam apenas qualidades que você atribui a determinadas ações e não a substância dessas ações. Se você pensar assim, Jesus Cristo, no alto da cruz, ele estava fazendo tudo aquilo por egoísmo ou altruísmo? Não dá para você saber. Porque ele, em recompensa daquilo, ele ganhou um universo inteiro. Deus Pai lhe entregou o governo do universo inteiro. Que, aliás, ele já tinha. Então, a recompensa de Jesus é infinita. Deus diz, ah, ele fez tudo isso por interesse, olha só, espertinho. Pois pode interpretar assim. Então, altruísmo e egoísmo são apenas pontos de vista que você lança sobre uma ação e não a substância da própria ação. No século XIX, Herbert Spencer, um filósofo liberal, já havia matado essa questão. Ele disse, os sentimentos são todos ego-altruístas. Isso está sempre misturado. Por exemplo, se você faz o bem para uma pessoa, faz o bem para sua família, você dá um presente para sua mulher, para sua filha, você não tem uma satisfação também? Claro, a filha é sua, a mulher é sua. Então, como é que você vai dizer que você foi altruísta? Não é isso? Quer dizer, você faz o bem para um pobre na rua, né? Isso vive acontecendo. Eu estou lá, eu tenho horror de dar pouco dinheiro. Pô. Se o cara me pede, se eu der $2 para ele, eu estou cuspindo na cara dele. Então eu tenho que dar algo mais. Eu vejo um sorriso na cara do sujeito e eu fico feliz. Então eu fiz isso para ele ou para mim? Eu não sei. Os sentimentos verdadeiros são ego-altruístas. Herbert Spencer tinha toda a razão. Quer dizer, o amor que você tem ao próximo não é assim, eu vou fazer o bem para ele e eu mesmo vou me ferrar. Não, realmente, você pode até se ferrar. Tá certo? Mas algum benefício, ao menos psicológico, você tem. Então, A relação de egoísmo e altruísmo dentro da mente socialista é de uma complexidade absolutamente alucinante. Porque é impossível você ser socialista sem você acreditar que você é um benfeitor da humanidade futura, não necessariamente da humanidade atual. Então, é aquele problema que o próprio Graciliano Ramos dizia, que você amar a humanidade sem amar os seres humanos. Bom, é uma maneira de dizer, tá certo? Mas esta humanidade na qual você está pensando, ela só existe no momento como conceito abstrato. Ela não tem ninguém dentro dela. Ela tem seres hipotéticos futuros que talvez não cheguem a existir. E essa humanidade que supostamente você ama, então, em nome do amor a essa humanidade futura, você pode dizer todo o mal que você queira na idade presente. Tá certo? E este mal, ele só vale porque ele é justificado pelo movimento. Movimento que, em certas circunstâncias, é representado por um partido e, às vezes, vamos dizer, por uma comunidade opinante mais difusa. Como é na maior parte dos esquerdistas brasileiros, não pertence a um partido, não estão vinculados. Não tem aquela disciplina partidária dos velhos comunistas, mas eles querem a aprovação dessa comunidade de pessoas maravilhosas. Né? Por exemplo, o Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Frei Beto. Né? Eles pensariam bem de mim se eu estou fazendo isso. Eles não são autoridade partidária, mas eles têm uma autoridade cultural, por assim dizer. Ou subcultural, ou pseudocultural. Mas, afinal de contas, o pseudocultural também é cultural no sentido antropológico. Né? Então, a legitimação do mal cometido em nome do suposto bem futuro da humanidade, qual é o limite entre o mal praticado em benefício do movimento comum todo e o mal praticado em vista do seu interesse próprio? Não há limite. É impossível delimitar isto. Daí acontece essa figura extraordinariamente interessante do seu Lula, né? Quer dizer, ou do Fidel Castro. É um homem que faz o mal em nome do movimento, em vista do bem da humanidade futura, e enriquece e desfruta de prazeres inenarráveis durante esse período. Só que, por exemplo, o Fidel Castro, ele tem uma conta de acho que 2 bilhões de dólares, sei lá, em algum banco, ele diz, não, mas o dinheiro não é meu, é de la revolución. Eu digo, olha, mas La Revolución é uma entidade legalmente constituída? Não, é um vago estado de espírito. Então, esse vago estado de espírito tem uma conta bancária. Tudo isso é possível. Entendeu? Quer dizer, a elasticidade moral do movimento socialista é um negócio assombroso, porque tudo é unificado, e voltamos aqui à primeira parte da explicação, tudo é unificado pela ideia da humanidade, da fraternidade humana futura. E, então, esta unidade persiste ao longo da série. Não é isto? E, muito bem, então, temos a terceira etapa. Não é isso? Não, terceira não, quarta etapa. Unidade, série, unidade, parte, série, agora sistema. Isto é, podemos chegar a uma conclusão geral sobre o que é o socialismo. Então, se ele tem a unidade, já não apenas aquela unidade abstrata do começo, mas a unidade concreta que ele revelou e manteve ao longo dos tempos. Está entendendo? Então, só nesta fase você tem realmente a descrição do que é o socialismo. Nós partimos de uma definição, vamos dizer, abstrata, obtida por método aristotélico, gênero próximo e diferença específica. Ou seja, pegamos aqui somente, em parte pelo método aristotélico, em parte pelo método husserliano, do que ele chama dos invariantes. Pega os elementos que são invariantes e os define. Bom, definimos pelos elementos invariantes, ou seja, que estão presentes em todos os casos, tá certo? Mas ainda era uma definição abstrata. Daí situamos o socialismo dentro do esquema dos seus concorrentes, inimigos, etc., etc. E terceiro, né, desenvolvemos uma perspectiva da sua história, né, mas chega um ponto dessa história começa a se repetir, ela esgotou as suas possibilidades de transformação e ela, de certo modo, se fechou num sistema. Não é isso? Então, isso equivale realmente ao fim. Né? É o tel quand le même enfant, l'éternité l'échange, do Mallarmé. Né? Então, agora já temos o túmulo do socialismo e alguém, eu acho que Titus Burckhardt, disse que os caixões de defunto são sextavados porque o seis fecha um sistema completo. Né? Então, já é metade do zodíaco, né? Seis. Daí começa a volta. Né? Então, eu acho que no socialismo nós estamos neste momento. O socialismo esgotou a sua potencialidade e ele está sendo absorvido por um outro movimento globalista, originado nas grandes fortunas, do grande capital, etc., etc., etc. Não preciso detalhar isso, porque eu tenho escrito bastante sobre isso, né? Até nas notas do Facebook, toda hora eu fico lá. Tudo que você vê o socialista fazer hoje é sob o comando do grande capital internacional. Então, o comunismo acabou, eu falo, bom, depende. Se você tem, vamos dizer, uma concepção puramente abstratista do comunismo, você pode dizer que ele acabou, mas de fato ele continua fazendo o contrário do que ele estava fazendo, mas esse contrário se integra dialeticamente na mesma história dele. Então, esta morte do socialismo e a sua sobrevida como globalismo fecha, então, o sistema. Hoje sabemos o que é o socialismo. Nós temos, de novo, a sua unidade, constituída não apenas dos seus invariantes abstratos, mas da totalidade do seu desenvolvimento. Então, agora podemos, tendo em vista isso, podemos julgá-lo na escala da universalidade. O que significa o socialismo dentro da história humana total? Então, esta aqui é a penta dialética. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, é uma pena que o Mário só aplicasse para o estudo de conceitos abstratos. Inclusive, o estudo dele sobre o socialismo, eu digo, fica na superfície, porque está lidando só com doutrinas socialistas. Não é isso? Olá, pode. Nesse último estágio, né, sobre o universalismo, essa análise da experiência socialista seria tentar compreender o que ele significou na história da humanidade como experiência... Para a humanidade como um todo, né, e dentro da história humana também como um todo. Então, hoje, quando usamos a palavra socialismo, nós estamos nos referindo a um ente concreto, historicamente existente e que tem uma forma total. Quer dizer, não pode ter uma forma total antes dele morrer. Então, só na hora que ele morre e é absorvido num outro esquema, como nós mesmos, quando morremos, nosso corpo é absorvido num outro esquema, vê os vermes, eu como, eu integro, né? Integro na terra, etc., etc. Então, você está... Não é que você vai reviver, você se transformou em outra coisa, você foi absorvido. Então, o socialismo foi absorvido. Se este processo da sua liquidação e absorção vai se completar, se ele vai retroagir, não sei. Mas nós podemos dizer, hoje nós sabemos o que foi o movimento socialista. Porque a forma que ele tem agora já não é a mesma de antes. Entrou um elemento de fora que... o engoliu. Mas aí eu posso recomeçar a análise, né? Tomar todo esse desenvolvimento dele novamente como uma unidade. Pode fazer, mas é cedo para isto. Porque nós não sabemos ainda o que vai dar. Nós nem sabemos se esta morte do socialismo chegará ao seu fim, tá certo? Ou se vai haver um retorno, uma retomada de possibilidades, uma nova série de atualizações, visualizações. Nós não sabemos o que vai acontecer. Tá certo? Mas, dentro do que sabemos, vamos dizer, da humanidade como um todo e da história humana como um todo, hoje nós podemos entender o que foi o socialismo, entender que foi um desastre fora do comum. E se você pensar qual é o legado do socialismo para a humanidade? Nada. Nada, absolutamente nada. Ele não tem uma conquista que você possa dizer, devemos isto ao socialismo. No Brasil eles costumam dizer, não, mas nós devemos os direitos trabalhistas. Falam, não, você deve isso ao fascismo. Foi o Mussolini que inventou tudo isto. Né? Isto tudo é uma bela porcaria. Né? Mas, mesmo esta porcaria não foi inventada pelo socialismo. Aliás, os socialistas eram contra. Porque falaram, não, isso aí é um meio de você integrar os trabalhadores no Estado burguês. Eles não estavam errados, é exatamente isso. Então, você vê, toda hora você vê o Lula, a Marília Chauí, falando, não, eles querem tomar os direitos dos trabalhadores, os direitos que Mussolini lhes deu. Então, nem isto sobrou. Se você pensar bem, a União Soviética teve talvez a maior indústria editorial do mundo. Porque o Estado, a KGB, era dona de todas as editoras e os livros lá eram publicados assim, 50 milhões de exemplares, o um negócio assim. O que sobrou de tudo isto? Cadê a cultura soviética? Só sobrou a literatura do exílio. Você leu Solzhenitsyn, leu Vladimir Bukovsky, né? É esse que você lê. Ivan Bunin, os caras que fugiram. E da cultura interna soviética. Bom, sobrou talvez um pouco a psicologia do Isaac Luria, né? O que mais? Umas composições do Shostakovich, que não gostava muito do regime, do Prokofiev, mais ou menos. É, foi isso. Mas um negócio do tamanho de 3 continentes, porra, 1/3 da espécie humana, né? Dura mais de meio século, né? E com a maior indústria editorial do mundo, não sobra nada. Tem uns caras aí no Brasil que se interessam por um jurista, né, redator da Constituição Soviética, Pachucanes, mas também é uma bela porcaria. Né? Não vai levar a coisa nenhuma. Comparar o que era a cultura russa antes de cair o... Não tem comparação. Foi... Só sobrou, não pode dizer, eles não acabaram com a cultura russa, sim, porque os caras foram tudo embora. Foram morar em Paris, Nova York. Né? E se você... Por exemplo, se você pegar da literatura soviética, não a literatura russa do tempo soviético, mas da literatura soviética mesmo. Bom, você tem o Sholokhov. O Sholokhov é um romancista bastante razoável. Ele escreveu O Dom Silencioso, o Rio Don. Né? É um épico da coletivização da agricultura, etc, etc. Chega quase a ser um grande romance, mas não é nem um Tolstói, pô, não é nem um Dostoiévski. E não é o Solzhenitsyn, sobretudo. É muito pouco. Se você pegar qualquer país desse tamanho da Europa, se você pegar a Itália, por exemplo, que a Itália deu no século XX, ou a França, não tem comparação. Então, qual é a contribuição para a humanidade? A contribuição é zero. Isso foi uma loucura, foi um delírio. Né? Um delírio, evidentemente, de tipo gnóstico, mas que não é totalmente absorvido dentro do gnosticismo, porque o gnosticismo tem outras variantes. Deu para acompanhar até aqui? Então, bom, isso aí é a penta dialética ilustrada por um exemplo que o Mário jamais deu, mas é o método dele. Esses métodos todos que você tem que fazer, você os aprende, exercita um pouco e depois você os esquece. Lógica, técnicas da lógica, da dialética e da própria retórica só valem quando se incorporaram naquilo que se chama sua memória muscular. E você não pensa mais neles. Né? Então, para estudar muita lógica, eu digo, bom, só se você a estudar ao ponto de incorporar na sua memória muscular, e quando você for pensar em alguma coisa, você não pensar em lógica. Né? Do mesmo modo como imagina um pianista que está lá executando um negócio, ele tem que pensar em teoria musical. Acabou a execução. Então está tudo incorporado, foi para o inconsciente. Então, se você não... O estudo dessas coisas, às vezes, é prejudicial. Por quê? Porque a lógica e a dialética têm as suas dificuldades internas. E elas podem dar pano para a manga para o resto da vida. Então, você ficar discutindo detalhes de teoria lógica para o resto da sua vida, você vai virar o Júlio Lemos, o Francisco Raso, uma coisa assim. Não vai sair disso. Né? Tá bom? Então, vamos fazer uma pausa. Não, hoje eu não vou responder perguntas. Porque daqui a pouco a Roxane e a Leila tem que sair para ir não sei aonde. Então, pergunta só amanhã, tá bom? Então, até amanhã, muito obrigado. A aula foi mais comprida, né?